Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas Aleatórias. 44ª edição para este dia de agosto, dia 18 de agosto, o 18º dia do 8º mês do 2013º ano depois de Cristo. Muito bem. Uma edição que, ao momento que marca o regresso deste programa, que é feito de três vozes, desde o dia 1 de setembro, aliás, desde o dia 2 de setembro de 2012, e que bom que assim é, porque isso significa que estamos todos de boa saúde e capazes de estar aqui presentes. Nós éramos para regressar no dia 11 de agosto, eu estive de férias, por isso é que regressamos apenas no dia 18, e antes de dizer mais qualquer coisa, deixem-me saudar os meus estimados amigos e convidados deste programa, enfim, somos todos convidados uns dos outros, por ordem alfabética. Joaquim, olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos, no regresso de umas férias com crise, cá estamos nós outra vez para continuar este programa que espero que continue a agradar. E Nuno, olá, boa tarde. Boa tarde, como já passou bem. Os ouvintes já estavam todos contentes, um mês sem programa, sem conversas aleatórias, um mês e pouco. Agora estamos de volta. Joaquim Pereira, as pessoas estão sempre a falar em crise. Você também se aproveita da crise para... Está de férias, já fala em crise. Já começa a ser doente. Ah, isto é um vírus que anda aí e que nós queiramos, queir ou não. Então, qualquer coisa que se veja, ou que se leia, ou que se ouça... É crise. É crise, é crise. E eu... Uma senhora atropelada na rua foi por causa da crise. Foi a crise. Foi. Este é o vírus N1C1. C de crise. C de... E o N é de quê? Sei lá. Ah. É número. Número 1. É o vírus número 1 da crise. Ai, mas isso já era o número 1. C3000 e tal, que já é, pai, a crise número 3000 e tal. O fogo posto foi conhecido na Madeira. A culpa é da crise. Foi a crise. Boa. E és a crise. Porque não há trabalhadores para limparem as matas e deixarem aquilo de qualquer maneira. Já há fogo posto todos os anos, há sei lá quanto tempo. É. Já é da crise. Está bem, está bem. Os fogos postos, sim senhor, que os há, mas os caminhos não estão preparados para atacar os incêndios. Mas aquilo é tudo mato. Ó Deus dará. Qualquer fagulhazinha, qualquer coisinha, pronto. Mas depois, olha, ai Jesus, Nossa Senhora. Mas que foi na Cambaixa, é? Ou não? Olha, sei que foi em dois sítios da Madeira, ainda agora de manhã. Ou no Machico, não sei como é que está. Não sei. Foi no monte do Machico, porque já lá estive por acaso. Passei lá um bom bocadinho. 5 minutos, não foi? Um bocadinho. Fomos lá jantar a uma casa, com folclore e essa coisa toda, foi muito bom. De tal ordem que o pessoal que ia nesse convívio, éramos à volta de 100, pusemos aquela casa em tal ordem que o homenzinho já eram 2 da manhã e não queria fechar aquilo, ainda queria que nós continuássemos lá, porque nós é que estávamos a dar o espetáculo. Ah, olha, as pessoas espacham. Desculpa-me. Tu conheces, já falámos aqui há tempos, aquele restaurante ali na Calçada das Freiras, aquele... Sim, no lado esquerdo, quem sabe. Quando viemos de Segóvia, fomos lá jantar. À meia-noite, o homenzinho já correu-nos pela porta fora, que tinha de fechar. Então, mas isso quando há horário... Ok, mas não quando, é quando... À meia-noite é para fechar. Ali não há, é da crise. Ali não há vizinhança, não há nada. Ah, mas a pessoa quer descansar. Mas a pessoa quer descansar. No dia a seguir vai lá estar descansado. No dia a seguir entra a mesma hora, não entra mais tarde. Vocês vão para casa e vão também até ao meio-dia. Ele não. Portanto, entende. Ele vai para casa. Aliás, ele não vai à noite. Depois, não é que vai a casa, chega às 5 da manhã para dormir, vai acordar às 4 da tarde. Mas olha que sequência da crise. É olharmos para a volta a Portugal e vemos portugueses a discutir a vitória. Quer dizer que os melhores estrangeiros não andam cá, senão não havia português a ganhar a volta. Mas julga à parte, que nunca mais entramos no nosso tema de hoje. Já estamos no tema. Eu nunca na minha vida, ao longo destes anos todos, eu vi o que estou a ver nesta volta a Portugal. Porque, ah, se amanhã cá, a hora que o programa está a ser publicado, a volta já acabou. Só que nós, nesta altura, ainda não sabemos quem caiu. Não. Yeah. Não, então é direto. Ah, nós é direto. Pô, nós já... é direto. Nós é direto. Mas eu estou a falar da nossa, os outros, eles que se venham lá. Eu nem percebo os nomes das terras, nem norueguês, nem polaco, e sei lá. Mas à nossa volta, é a classificação. Nos 10 primeiros, todos presos por segundos. Há mais pequenina coisa, qualquer um deles pode ser o vencedor. A hora em que estamos a gravar... Está... Ah não, está direto. Mas a hora que estamos a gravar, a diferença entre o primeiro e o quarto era de 38 segundos. Okay? Por isso vamos ver depois no fim. Pois é, eu ontem não consegui... Não consegui, não. Foi na Serra. Não vi, eu vi a todos até ao fim. Ah, não viu a classificação depois? Depois as classificações. O Rui Sousa com 6 segundos sobre o Gustavo, e depois o espanhol a 20 e tal, e o quarto a 38. Pois, é isso que... E hoje, se não estou em erro, que é o contrarrelógio. É. Já foi ontem. Pois, no programa já foi ontem. Ah, pois, já foi ontem. Entre Sabugão e Guarda. Estes radialistas são os vigaristas. Ai, Jesus. 35 km entre Sabugão e Guarda. Ai, Sabugão e Guarda. Que se calhar nem isso vai definir o vencedor, mas... Sabugão, na chegada a Lisboa. Sabugão e Guarda. Ah, não, a chegada não é Lisboa. Não, a estrada eu conheço por aqui. Se for a estrada que eu tenho feito quando vou ao Sabugão, claro, chego à Guarda e viro para o Sabugão. Se for essa estrada, é capaz de fazer as suas diferenças. Não é que seja assim com grandes elevações. E mais, Carlos? Logo veremos. Então, mas se é a volta, começou em Lisboa e não acaba em Lisboa? Okay, mas Portugal. Não, em nenhum país do mundo, mesmo numa volta à França, não começa e acaba nisso. Nunca eles não fazem a volta. Eles vão daqui até ali, depois metem-se no avião para fazer a próxima etapa, ou até de barco, porque, por exemplo, já foram fazer à Córsega e tiveram de ir para, do continente para a ilha. Não, isso eu entendo. Portugal, como lá voltámos nós outra vez ao vírus, o vírus tem toda a parte. O vírus também entrou, mas isso já há muitos anos, na volta. As câmaras, ou quem é que arranjou dinheiro para a volta passar lá nas terras. Ora, como está tudo em crise, é tudo em colher-se, portanto eles andam aos saltinhos daqui para ali, dali para acolá. A própria volta tinha 14 etapas, agora tem 9, 10. Quer dizer, repara, eu entendo perfeitamente que o que eu achava que se queria fazer mais sentido era que a última etapa fosse a primeira de partida, por exemplo, de Lisboa, e a última de chegada a Lisboa, mesmo que fossem pontos diferentes. Não. Duas situações. Duas situações. Um Lisboa ou perto. Agora na Guarda não faz grande sentido. Duas situações. Apesar da volta ser festa em todo o lado, mas uma chegada e uma partida são os pontos essenciais. Exato. Por conseguinte, fazer duas vezes a mesma festa na mesma terra. Não faz. Mesmo a Serra da Estrela, a etapa passou por lá na quinta, mas acabar só acabou sexta. Não acaba duas vezes no mesmo sítio, nem começa. E eles ali na Serra andaram dois ou três dias à volta da Serra. E eles... Não, foram só dois. Foram só dois? 36. Na primeira chegada à Gouveia, na segunda chegada mesmo à Torre. Acho que 1991 metros. Mas eles ali chegaram a fazer os mesmos percursos, só que alguns desses percursos foram vice-versa. Por exemplo, subiram num dia. No outro dia deram lá outras voltas e desceram pelo sítio que tinham subido e essa volta foi. Ora bem, porquê é que estamos a falar de ciclismo? Aí estão lá, Carlos? Não. Porquê é que estamos a falar de ciclismo? Está tudo relacionado, é? Arranja-se tudo, assim, tudo. Uma associação. Porque os últimos vencedores da volta à França foram britânicos. Exato. O Bradley Wiggins no ano passado e o Chris Froome, que apesar de ter nascido na África do Sul, é inglês, olha-se para o bilhete de identidade e é britânico. E hoje vamos falar sobre o Reino Unido. Ao longo de várias semanas de pausa, é natural que vão surgindo vários assuntos na comunicação, ou uma coisa que a gente vai surgir. E um dos assuntos que marcou o final de julho foi o nascimento do príncipe, não sei, é Alexandre ou George? Acho que é George. Eu não sei. O filho da Kate Middleton e do Sr. Príncipe William, não sei o quê. Que vai ser, que já estão a dar o maior do mundo, alguém que vai ser rei só daqui a 50 anos, ou se calhar nunca será. Mas... isso fez-me pensar, ou não foi pensar, fez-me recordar como é que são os britânicos. Aquele povo muito específico, que hoje vai ser o tema de conversa neste programa. Vai ser o nosso álbum. Vamos falar sobre o Reino Unido, que é oficialmente é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Porquê? Porque Grã-Bretanha em si é só a ilha. A ilha que reúne Inglaterra, País de Gales e Escócia. A Irlanda do Norte fica na ilha ao lado, onde está a República da Irlanda. A parte do Norte é a Irlanda do Norte. Olha, até ao final do século XIX era uma Irlanda só, não é? Juntam-se as quatro nações e fica o Reino Unido, que é um país insular. Porque é que é insular? Porque é só isso. Ah, não. Está isolada. É uma ilha, a península, país insular. Portanto, há uma união política de quatro nações, como eu já disse, que é a Escócia, Inglaterra, a Irlanda do Norte e País de Gales. E a nação é governada por um sistema parlamentar, a sede do governo é em Londres. Londres, a capital do Reino Unido, Inglaterra. E atenção que depois País de Gales tem a sua capital, Cardiff, e Escócia tem a sua capital, Edimburgo, e a Irlanda do Norte, em Belfast. É uma monarquia constitucional, com a Rainha Isabel II, que já está lá aqui há 52 anos, ou o quê? Espera aí. Foi em 51. Tem-se dado 51. Não, foi 52, não foi? Foi 52 ou 53? Não, 60. Ah, 50. Pois foi, o 50. Pai dela morreu em 56. É isso. Então ela foi aqui em 57? 57. É? Porque eu ainda estava cá no Porto, portanto ainda não tinha feito os meus 20 anos e há caminho deles, porque eu faço os anos em setembro e em abril ou março, o que é que foi, ela veio cá a Portugal já como rainha. E eu lembro-me... Há 50, há mais meio século que a Rainha Isabel II está lá no trono. Vê-me, eu estou velho. E eu assisti, à coroação dela. E assisti ainda ao governo do pai dela, do Jorge VI. E eu assisti à subida do menino do Salazar a chefe de Estado em Portugal, em que você não assistiu. Assisti ao funeral dele. Mas eu assisti ao início. Quem é que é mais velho? A chefe de Estado, portanto, Reino Unido é a Rainha Isabel II e as dependências da coroa das Ilhas do Canal e a Ilha de Man. A Ilha de Man é conhecida por causa da sua prova de motociclismo. Morrem lá pessoas. E não só. E não havia também uma coisa qualquer de música na Ilha de Man. Não chegou a haver. Isso já não sei. Antes eram possessões da coroa britânica. Não fazem parte do Reino Unido, mas formam uma confederação com o UK, United Kingdom. Olha, o Reino Unido... Essa desculpa interromper. Isto é para interromper, interaste como quiser. No pormenor que eu desconhecia. Eu estava convencido... O que é que ele fazia? Que o Reino... Que a Ilha de Man... E as Ilhas Anglo-Saxónicas. Mas no fundo fazem, só que... Sim. Fazem, mas, exemplo, não fazem, mas sim com confederação. A Austrália também faz e... São países independentes, isso é diferente. Mas aqui é uma confederação conjunta com o Reino Unido. Pensei que estivesse, como o Gales, como a Escócia. Não, mas quase. 14 territórios ultramarinos, 12, todos eles remanescentes, portanto, gosto de remanescentes, ainda são provenientes do Império Britânico, que no seu auge, no seu ápice, possuía quase um quarto da superfície de terra terrestre mundial. O Reino Unido comandava quase 25% do planeta Terra. Portanto, como é óbvio, este foi o maior império da história e ainda hoje a influência britânica pode ser vista na língua, na cultura, nos sistemas judiciários de muitas ex-colónias, como o Canadá, a Austrália, a Índia e o maior de todos, os Estados Unidos, maior em termos de populacionais. Só uma coisa que eu não gosto. Então a França tem as suas províncias ultramarinas, não é? A Réunion, a Nova Caledónia. Sim. O Reino Unido também tem as suas províncias ultramarinas. Tem Portugal, não deixaram porquê? Porquê? Porque queres comparar a organização? Eu ia dizer uma coisa, mas. Não vou dizer. Não vou dizer. Porque as mentes portuguesas não chegam aí. Pois. E principalmente os nossos governantes, graças a Deus. Mas não é de agora, não é que começa os governantes agora, porque isto nós perdemos as memórias há muito tempo. Não, isto já começou séculos e séculos atrás, não é de hoje, porque nós tivemos muitos, naquela fase em que éramos os maiores piratas do mundo, não éramos os descobridores, éramos os maiores piratas do mundo. Estava meio mundo por nossa conta. Já viu se o Brasil ainda fosse nosso hoje? Na África, Brasil e... lá nas Ásias. As Índias. Sim. E os Timores e sei lá tudo. Mas como felizmente os portugueses foram sempre os grandes monarcas, os grandes monarcas não, os grandes governantes, deixaram e viu-se em pouco tempo ficámos sem nada. Porque, por exemplo, no caso da Inglaterra, e é um caso específico que se podia ligar a Portugal. Reino Unido. O Reino Unido. Reino Unido, Grã-Bretanha. Sério, chame-lhe como quiserem. O que eles fizeram, a Commonwealth, a Comunidade das Nações, Portugal, os portugueses desse tempo, podiam fazer a mesma coisa. Ah, sim, vocês querem se tornar governante. E cabeça para isso. Em nível cultural social. Eu ainda há dias ouvi um bocadinho da história da Galiza e de que Portugal faz parte. Como é que a Galiza se fez e aquela parte de Espanha. Nós fomos um povo que foi invadido por toda a malta que vinha por aí abaixo. E chegaram aqui, tomaram conta disto. É por isso que hoje, apesar de sermos um cantinho tão pequenino, somos uma mistura de raças. Nós vamos ao norte, fala-se de uma maneira. Vamos às beiras, fala-se de outra. Vamos ao litoral, fala-se de outra. Porquê? Conforme os povos que habitaram essas regiões. As origens de cada um. Então, no Algarve, os mouros que estiveram ali anos e aliás, isso até é sempre o nome das cidades. Odeceixe. É Algarve. É árabe. Moncarapacho. O Moncarapacho. Odiáxere. Porque. Isso formos. Liguei-me. Aljazur. Almodóvar. Sim. Alface. Mas Almodóvar já é mais para a época. É tudo árabe. Lá para baixo é tudo ara. É, a autoestrada é alpista. Cara, em árabe é alface. Nós, por exemplo, geograficamente e mesmo até a nível de povo, habitantes destas regiões, Portugal e Galiza são uma só. Agora já se vai notando mais essa... Não é união, mas essa parecença, porque eles falam quase como nós e o nosso português entende-se na Galiza e essa coisa. Aliás, a Galiza já pediu autorização ao rei de Espanha para aderir à CPLP. Pois, exato. Porque eles sentem-se mais connosco. Isto não do é que Espanha, com eles, dizem eles. Do que com eles. Porque, assim como. Barcelona está a pedir a independência. Os galegos há quantos anos estão a pedir a independência? Mas Barcelona, Catalunha. Ou Catalunha. Mas a Galiza tem menos força política. Lá está, não tem homens de pulso. Se fizessem uns atentados como no País Vasco, houve um que já morreu e esse é que estava a fazer uma força. Não me lembro agora o nome dele. Estou a ver a cara dele, mas não me lembro o nome. Mas, porque na Galiza é uma zona industrial, mas as Astúrias e o País Vasco são mais ricos em questões de minérios e essas porcarias todas que ao fim e ao cabo é o que comanda este planeta. Porque é que vieram os romanos? Vieram à procura da prata e do ouro e do estanho. Já no tempo dos primitivos, dos paleolíticos e dos neolíticos. Descobri esta palavra no outro dia. Só sabia os neolíticos, agora neolíticos. Foi. Neolíticos, sei o que é. Neolíticos, por acaso, não. Olha, já sou, mas já me esqueci que não quero nada com essa, com essa gente. Com os ansiolíticos. Neolíticos. Com a minha mania. E o Nuno sabe muito bem que eu tenho a mania de ir às origens das palavras. Aí, etimologia. Então, lítico, claro. Eu desde pequenino sei que é pedra, porque eu trabalhei litografia, sabia que era a grafia da pedra. Agora, o hénio, também sei que é o cobre. E depois é que analisei, espera aí, é neolítico, idade do cobre e da pedra. E... É verdade. Hã? É verdade. Não sabia disso, mas faz sentido. Eu estava a ver aquilo, é neolítico. Lá está a tal mania das palavras cruzadas. Apareceu-me aquela e eu comecei a olhar. Énio, eu sei que énio, quando diz cobre, represa cobre, não sei o quê, énio. Aí é sempre uma dificuldade. E estamos a fugir ao tema que é uma... Está tudo. Conclusão. Énio, o cobre, pode ser énio, E-N-E-O, Ereo, E-R-O, ou Eril, tudo que é feito de cobre, pode ser essa, uma dessas palavras. De maneira que quando eu estou a fazer a palavra, o E inicial ponho. Agora, nem posso pôr o O final, nem o I, nem o L, porque pode ser Eril. E depois no N, ou Erio, também não sei. Isto a propósito, que vieram os povos por aí acima, os primeiros foram aqueles lá de baixo da... Está-me a falhar o nome. Os mouros? Não, muito antes dos mouros, os primeiros que andaram no comércio no Mediterrâneo. Não. Eu daqui a um bocadinho lembro-me, depois eu meto uma parte aqui. Também já vou pôr um daqui a pouco. Por isso. E... concluindo, nós nunca tivemos gente específica, que isto era a base, foi por aqui que começámos, que governasse este país. Controlasse em condições. No reinado, porque eram os reis, que eram assim, que era assado, mas veio-se para a democracia, dizem eles, para as repúblicas, para as novas constituições, foi o que se viu. Entrou a República, depois entrou Gomes da Costa, entrou aquilo, Cidónio Paz. Quer dizer, foi sempre um país que não houve gente que dissesse assim, vamos levar isto a ele e vamos fazer assim. É triste, mas é verdade. E a dizer à conta da etimologia das palavras, atenção que às vezes nem tudo o que parece é. Ainda ontem, no programa Escolhes Tu, Escolho Eu, falou-se de um exemplo desses. A capital portuguesa não é Lisboa. Não houve nenhuma Lisboa na história. Onde é que tem? Porque Lisboa não se chamava Lisboa. Era o Lisbon. Era o Lis, segundo dizem os entendidos. E as lendas, foi o Ulisses que fundou a cidade de Lisboa. E então, era o Lissipol, lá em latim ou em grego, ou de algo quase. Quando foram comendo, e acabou a ficar Lisboa e Lisboa. Como Joaquim Pereira estava a dizer, a Rainha Isabel II é chefe da Commonwealth, a Comunidade das Nações, que ainda hoje existe e desconfio vai existir sempre, enquanto houver mundo. E chefe de Estado, portanto, cada uma das monarquias. O Reino Unido é um país desenvolvido. Lá está a diferença. É a sexta, ou sétima maior economia do mundo, cuidado com o Brasil. Foi o primeiro país industrializado e, se voltarmos à história, sabemos perfeitamente que as revoluções industriais surgiram onde? Em Lisboa, obviamente, e no Porto. E onde é que nasceu... O comboio... Não, a coisa industrial. A idade da indústria. A revolução industrial desde na Inglaterra. Não, as invenções do comboio, das máquinas. Já foram que os comboios conduzem ao contrário dos carros. Porquê? Porque vem da Inglaterra. Claro. Exatamente. Portanto, foi o primeiro país industrializado do mundo, a principal potência mundial. Já começou no final do século XVIII e surgiu sobretudo durante o século XIX, início do século XX, até que surgiu a Primeira Grande Guerra. Década de 1850 foi quando começou a Segunda Revolução. Sim. E depois surgiram as guerras mundiais, o seu império começou a cair e o Reino Unido foi perdendo a sua preponderância como um líder de assuntos globais, digamos assim. Aliás, com toda a Europa. Joaquim Pereira, se quiser falar de história, fala de história, mas eu gostava de partilhar com os ouvintes e ali com o Sr. Carlos a sua visão e a sua preferência por séries britânicas, porque isso diz muito da sua opinião, da nossa, minha e sua, sobre os britânicos em si. Bem, há muitas séries. Por exemplo, apareceu logo com um fulaninho, não é de séries, mas é de cinema, que na sua origem ele era britânico. E levando a sua mentalidade britânica para Hollywood, lá para a América, lá para os filmes, temos de falar num nome inesquecível, que foi Alfred Hitchcock. Ele metia ali uns ambientes e umas penumbras e umas coisas, tudo tipicamente inglês. Britânico. Ou britânico. Eu acho isso típico, as pessoas pensam que é a Grã-Bretanha e a Inglaterra, não é? A Escócia, o País Galo. Pois, está bem. Mas eu começou do antigamente. Está bem, está bem. Mas já, no seu antigamente também já existia Reino Unido há muito tempo. Pois, mas nós dizemos a Inglaterra, até porque... Vamos o país mesmo em si é Reino Unido. Vamos acabar isto. Esta parte da... Depois andamos à pancada com os malpinhos. Com os ingleses, com os escoceses, etc. Mas o Hitchcock. É fácil isso. Ele é do Hitchcock que revolucionou o cinema naquela especialidade. Depois tivemos ao longo dos anos artistas que vinham do teatro inglês, shakespeariano e não sei o quê. Referei que o Shakespeare também era inglês. Pois, por isso é que eu digo. As referências que ainda hoje ficam vieram dele. O Laurence Olivier, um dos grandes atores do teatro shakespeariano. O James Mason, sei lá, dezenas deles que foram grandes atores em Hollywood porque tiveram a escola britânica. Assim, nos tempos mais próximos, há uma série que eu já a indiquei ao Nuno e ele parece que... Já vi. Que gostou e compreendeu a situação, que é o Midsummer Crime. É uma série que é passada naquelas aldeias dos senhores britânicos, porque há o povo e há os labradores e há a plebe, mas nos tempos de hoje que isso ainda ocorre, vê-se que aquelas raízes ainda estão entranhadas. E não são aldeias abandonadas, como e se vê nos sítios. Pois, precisamente. Estão bem organizadas. Aldeias modernas. Mas que não deixaram de ser aldeias, nem perderam as suas casas típicas, nem a sua capela. É que uma pessoa olha para aquela aldeia, vê-se que aquilo não são cenários, aquilo é a realidade. Sim. E as pessoas, e depois eles têm... Epá, ontem estava a falar com o meu filho e ele é que me chamou a atenção. É que uma pessoa olha para aqueles atores, mesmo dos papéis secundários e terciários, é para aquelas personagens típicas de ingleses, da aldeia. Epá, mas, claro, são atores bons. E este... O ator principal, que é o detetive lá da zona, é pá, olha-se para ele. Ah, te explicar aos ouvintes que a série consiste nas aldeias. Bom, há uma dupla de detetives que vai, há um deles que é o principal, que vai investigando crimes que se passam lá no meio onde iam. É no meio rural. Sim. E depois, que regra geral, é ou é entre lutas de famílias. Sim, disputas de terreno, vinganças de famílias antigas. Famílias antigas. Depois, porque o pai, o Florinho, fez um filho pródigo, depois esse filho mais tarde também bem, tem direito aparece, a não sei quem. Então. Quer dizer. Mas cada episódio tem para uma hora e meia, e não é aborrecido. É que, vamos ver, muito, eu ao princípio iludi-me, porque estamos habituados a uma série, é ali meia hora o que está feito. Ali estamos hora e meia é um a ver filme. Um filme. É um filme. Um filme cada vez. Cada programa daqueles é um filme. O Cão também gosta de Midsummer Crime. E todos os personagens ali não é que sejam esquisitos, são tipicamente britânicos. Britânicos. Tipicamente britânicos. Já ia dizer inglês. Que os americanos nós vemos que eles a fazer isto aqui, mas nota-se logo uma diferença. Por exemplo, outra... É assim, os americanos dão mais espetáculo. mas não tenho o nível, não tinha a pureza de Cine. Outra série que eu também gostava, por acaso conhecido outra vez com os policiais, uma altura que eu era mais que fã, era fanático, que era Agatha Christie. Essa polêmica a escrever era uma vigarista, mas no bom sentido do termo. É que ela escrevia o livro, eu antes de começar a ver os filmes, comecei a ler os livros dela. E a pessoa estava a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, e a ver se descobria qualquer falha para ver se conseguia ver quem era o criminoso. E não havia. Só na parte final é que se descobria realmente quem era, porque ela dava ali umas voltas, baralhava as cartas todas numa tal ordem que a pessoa que acabava por ser o criminoso assim, nem nos passava pela cabeça. A Agatha era o Alves dos Reis dos livros. Dava a volta a toda a gente. E então criou personagens. Ou se quisermos o Arthur, não sei o que, estamos mudando-nos. Ah, o Alves dos Reis também era Arthur. Sim, continuou. Conclusão. Então criou personagens. É pá, aquilo tipicamente. O Poirot, lá está, era um à parte, que era belga, mas vivia lá nas Londres e naquelas coisas. E o resto, todos os cenários depois eram lá britânicos. Havia uma velhota, que eu por acaso lembro-me o nome dessa atriz, que era uma velhota mesmo, toda coisa, que era uma cuscovelheira lá da aldeia de onde vivia, também tipicamente britânica. Ela era a Margaret Rutherford, mas a Agatha Christie deu-lhe o nome de Miss Maple. Epá, essa série também, esses filmes, essas situações também tipicamente britânicas. Epá, e elas tiveram tanta coisa. Mas, e o que é que lhe cativa nesses meios? Que eu, a minha cultura foi francesa. Eu falo inglês, mas pouco. Eu sou capaz de entender umas coisas. Mas eu delirava com essas séries inglesas. E o que me cativa não é que seja saudosista, ou seja, eu é ver o aproveitamento desses meios rurais. Epá, com aquela característica mesmo britânica, mesmo por ali. A divisão das sociedades, os senhores muito bem, os senhores muito coisa, aqueles pubs, aquelas tascas. Olha, sem comentar. Há outra coisa que eu acrescento aí, dando já o meu ponto de vista sobre eles. Falando de duas séries que, para mim, em termos históricos, não há melhor que aqui um. Mais antiga, o nome em inglês, Upstairs e Downstairs, em português, A Família Bellamy. Era isso que eu ia dizer. Mais recente, a Downton Abbey, que em português ficou igual, que é da mesma época, a Primeira Guerra Mundial, depois apanha a crise de 1929, anda ali. Outras séries que também, quando eles focam nas guerras, a Segunda Guerra Mundial, principalmente. Não, apanharam a Primeira, nestas duas foi. Começaram em 1912, começou com o Titanic. Pois. Titanic foi fundado em 1912. Pois, mas principalmente, também tens razão, na Primeira Guerra Mundial. É pá, fazem pois ali. Pois a Bellamy ainda apanhou a crise de 1929 com o homem suicidou-se. Apanharam essas fases da guerra, da Primeira Guerra, com razão. Eu estava a confundir. E pá, aqueles soldados, aqueles enfermeiros, aquelas coisas, aquilo tudo. É pá. Uma pessoa vê um filme americano sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver. Mas Joaquim destacou aqui a parte dos cenários, as coisas típicas, e eu destaco a postura deles. Eu vejo o Downton Abbey, vejo a Família Bellamy, e sei que aquilo, claro que é uma série, mas é o retrato do que acontecia na década de 1910-1920. Claro que havia mais restrições do que há hoje para a juventude e tal, mas não havia o pai obrigar a filha a casar com não sei quem. Não havia as obrigações. Quase um sinónimo de escravatura dentro da família, como havia na grande maioria de outros países. Isto estou a falar de há cento e tal anos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma coisa que hoje, claro, com a mistura que existe no Reino Unido vai-se perdendo um bocado, mas os britânicos típicos ainda mantêm, que é o respeito, a maneira de falar com as pessoas, a maneira de respeitar quem está à frente e quem está à volta. E claro que há os bêbados, como é em todo um lado, que criam confusões, e mesmo os que não são bêbados também criam, mas aqui estamos a falar de uma questão de percentagens. É a quantidade de pessoas que são assim, mas o resto, a grande maioria, tem outra postura. Ainda há pouco tempo, uma amiga minha esteve em Londres e disse que os britânicos são um pouco acolhedores em relação às pessoas que vêm de fora. São frios. Sim, são. Eu nunca estive lá, mas já sei há muitos anos que são assim. Mas eu me mostro do outro lado. E será que eles não têm razões para ser assim? Porque já não sabem o que é que vem de fora e se houver confiança já sabem que na maioria dos casos já sabem o que é que vai dar. Portanto, há uns tempos o Carlos falou aqui, ou no outro programa, já não sei. O José Mourinho é arrogante, mas tem razões para ser arrogante porque tem os feitos que tem dentro do meio dele. Os britânicos são como são, porque também sabem, têm o estatuto e têm o nível que têm. E eu estou aqui a destacar a postura, estou a falar de nível, de cultura deles. E falando em Londres, eu há 2 anos e tal, isto não é propriamente um segredo, um primo meu foi morar para Londres. Se eu não tivesse arranjado emprego pouco antes, tinha ido com ele. Porque Londres, para mim, é a capital da Europa. Claro que hoje em dia, volto a falar da mistura, que anda-se em Londres, e vê-se marroquinos, vê-se chineses, vê-se americanos, vê-se brasileiros. Aquilo é quase, mais um bocado, está como Nova York. Mas Londres não deixou de ser a capital da Europa em termos culturais, em termos de dinamização. O respeito continua. O meu primo, que mora lá há 2 anos e tal, diz que, em média, ele é filmado 200 e tal vezes por dia. Porquê? Porque há segurança, há organização, há as coisas. Claro que, obviamente, que há falhas, não estou a dizer que tudo é perfeito lá. Mas há a segurança em todos os aspectos, há a organização. Quem trabalha bem é recompensado. E há ofertas de emprego. A crise pode ter chegado lá, mas não chega como se vê noutros países. Porque há dinamização, há organização, há. O funcionalismo existe. O funcionalismo daquilo todo é diferente. E para quem gosta de cultura, eu vou pegar nos Jogos Olímpicos, foi uma coisa que eu nunca falei na rádio, vou pegar nos Jogos Olímpicos do ano passado, que foram em Londres, ao bocado estava a falar da Revolução Industrial no comboio do Shakespeare. Obviamente, na cerimónia de abertura, foi preenchida com o quê? Com o início, as tais aldeias que não sabia no Midsummer Crimes, mas depois a Revolução Industrial, que surgiu no século XVIII, as obras do Shakespeare, os filmes que fazem lá, o sistema monárquico, até a própria Rainha Isabel apareceu, a história do 007, do James Bond, também foi lá que surgiu, as músicas, vêm de Beatles, não sei o quê, veio tudo lá do Reino Unido, o desenvolvimento que surgiu também já no início do século XX, que veio de lá, um país que tem isto tudo para oferecer, é claro que tem razões para se fechar um bocado, fechar, quer dizer, claro que eles acolhem os estrangeiros, e há muito mais estrangeiros lá do que aqui. Só os estrangeiros que existem em Londres deviam dar para ocupar o país, Portugal inteiro. Mas, porque as pessoas pensam que Londres é uma cidade. Londres não é Lisboa, não é o Porto. Londres é uma metrópole que é quase... Foi feita como está a acontecer agora aqui no Porto. Porque inicialmente era Porto, Gaia era só a Avenida da República. Não, Gaia era a rua que ia dar ao Porto. Não, a Avenida da República. É o que eu estou a dizer, é a rua que ia dar ao Porto através da Ponte Luís. Era, não, porque o Porto e o Porto. Tem o problema grande que dizer sempre, que é a circunvalação, que é. Não é uma muralha, mas é a fronteira. Ora, o que é que acontece? A cidade de Porto está limitada. E Londres, inicialmente, também era assim. O que começaram-se a construir, começou a haver a invasão de operariado. Para aquelas vilas ali à volta, essas vilas começaram a ser cidade, começou a ir, espalhou-se. E eles mantiveram os números dessas terrazinhas, continuam a tê-las, mas ficou tudo englobado, cidade longa, greater London. Porque já não se fala aqui o Porto... O Grande Porto. Pronto, lá é Greater London. Greater London, porque... É mas é tudo Londres. É o que acontece, por exemplo, Nova Iorque. Nova Iorque não, porque é uma ilha. Mas outras cidades do mundo começaram por pequenos povoados. E claro, como ali começou a haver indústria, começou a haver trabalho, começou a ser invadido, pessoas, começou a alargar, começou a construção, a montar fábricas e não sei o quê. O vulcão começa a espalhar-se quando vem lá de cima e ali foi igual. Veio do centro e foi espalhando-se. Criou um elemento. Para ter uma ideia, para terminar isto do tamanho de Londres, o meu primo, para o trabalho anterior que tinha, para ir de casa até lá, demorava quase 2 horas e era de metro. Pô, e sabe que o metro em Londres não é o daqui, que anda a 30 horas. Obrigado. Mas mesmo assim, e não saí de Londres, mesmo assim demorava quase 2 horas a chegar lá, a ir e vir. Portanto, para mim, os britânicos são isso. Para mim, é a postura que eles têm. Volto a dizer que não é tudo perfeito lá, mas tem outro nível. Para mim, tem outro nível. E eu, como disse aqui há um bocado, no meu tempo, impliquei pela cultura francesa. E, nesse tempo, os franceses, a nível cultural, era na pintura, era na música, era aqui, era uma grande força. E ainda são. Pode não ser tanto, mas são. Mas os britânicos conseguiram dar a volta ao texto e de um povo virado para aqui e para lá, a todos os níveis, mesmo a nível cultural, conseguiram ultrapassar a França. E não é por qualquer razão que hoje em dia a língua mais falada no mundo é o inglês. Não, e não é pela cultura, é pelo que falámos ao bocado, era o maior império do mundo, eles ocupavam quase um quarto do mundo, claro que ia ser a língua mais falada. Se eles não ocupassem esses territórios com uma certa maneira, os florins começariam a falar outra língua qualquer. Como é que era conhecido o Império Britânico? O Império onde o sol nunca se põe. Porque tinham na ponta de um lado os Estados Unidos até à Nova Zelândia. Desde onde nasce o sol, que é no zero, até ao 24. O sol está sempre presente no Império Britânico. O que é curioso, que em Londres está sempre, quase sempre chuva e o sol raramente se vê. Às 3 da tarde já é noite. É uma ilha. E como ilha está sujeita às chuvas. O Carlos esteve calado até agora, vai falar agora muito. Não, é isso, não sabia disso. Não sabia que às 3 da tarde já é noite. Não é sempre, mas agora não, mas a partir de outubro para aí vai começar a ser. E eu vou. Agora lembrei-me uma coisa, associando ao que estamos a passar agora, a nível da poluição e dos ozonos e não sei o quê. Há muitos, bem, há 50 anos, falava-se do smog em Londres. Sim, exatamente. Causou muitos mortos, não? Sabes o que era o smog? Não. Eram os fumos das fábricas com o nevoeiro. Isso foi uma epidemia do verão. Com os nevoeiros, os fumos não se espalhavam, ficavam ali presos. Exato. E as pessoas ali, pomba, tudo a cair para o lado. Os smogs, quando chegava à altura de, principalmente daqueles invernos mais rigorosos, eram aqueles como tordos, porque lá está, já nesse tempo, os ingleses foram, como foram eles que fizeram a Revolução Industrial. A China ainda há pouco tempo não se falava em poluição, e agora o que é que se está a dar na China? Quando a indústria começa a crescer. O maior temor em relação aos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 era a poluição que havia no ar, para os atletas que não era nada bom. Exato. Porque quando o ser humano evolui demasiado, sem tomar em atenção a natureza, é meio caminho andado para a queda. E o mundo está nos tempos. Hoje não temos verão, não temos inverno. Em pleno dezembro está verão, em pleno verão temos inverno. A partir de segunda-feira já temos verão outra vez. Vem 2 dias de calor, vem 3 dias de frio, e vice-versa. Não importa nada, acho que está. E para retomar ao assunto que me fez lembrar dos britânicos, sim, eu acho muito interessante a maneira como ainda hoje a família real é olhada na gravidade. É o Deus, aquilo é Nossa Senhora, e o rei é Jesus, agora não há, não é? Mas o rei é Deus, e eles têm um respeito. O meu primo contou-me que lá do outro lado da ponta, no rio Tamisa, há lá uns corvos, não é o que é que são, Não são corvos, que aves é que são? Se um dia aqui um lá do sino, da torre, do Big Ben, se eles desaparecerem, é porque a família real vai desaparecer. Eles têm um respeito, qualquer coisa que seja. A loucura que surgiu agora por causa do filho da Kate Middleton não é por causa das modernistas na internet, é nada. Aquilo já é assim, sempre foi assim. Ainda hoje se mantém o senhor lá do sino vir para a porta do Palácio do Buckingham e dizer: ah, nasceu o filho, não tem não sei quantos quilos. E em todos os placares da cidade aparece logo. A cidade não, do país, tudo. Aparece logo, nasceu o filho, não sei o quê, porque para eles a família real é algo intocável. É. Até em relação às piadas, até há pouco tempo, era proibido, não havia uma lei, mas os comediantes não ousavam fazer piadas. Porque os próprios comediantes, sem haver censura, os próprios comediantes, como ingleses que eram... Mas não era um tipo de censura, era um respeito, era a consideração que havia pela família. Eu digo, não há censura, mas os próprios comediantes... Já se controlavam. Como tinham adoração pelas pessoas da realeza, eles próprios não se atreviam para eles mesmos. Lembra-se quando falámos aqui aos tempos da rádio australiana, fez aquela brincadeira, os britânicos que eram em cima deles, pois claro, ninguém mais ficou. Mas aí são eles e eu como... Aliás, por isso é que ninguém... Sim, mas é que o problema é que cá está... E eles, não estão. Não estavam a contar com uma brincadeira destas, e nem se, ou seja, nem se passa pela cabeça que haja algum foi britânico. Foi tudo certo na altura, exatamente. Que alguém fosse, ia. Que alguém pudesse fazer uma coisa daquelas. Porque para eles era um assunto intocável. Mas sim, tinha coisas a dizer sobre a família real. A família. Em respeito à família real, nós podemos comparar ligeiramente com os suecos. Com os noruegueses. Não é bem, mas também há um certo respeito que não chega aos calcanhares. Não, há. Os países nórdicos não é só por eles. Agora, voltando outra vez, lá estou eu com a tal mania, neste caso aqui não é da etimologia, mas sim da origem das geografias. Os britânicos. Britânicos porquê? Porque foram os povos da Bretanha francesa que invadiram aquilo e povoaram aquilo. Claro, é certo que depois deles vieram outros, vieram os celtas. Os celtas também vieram da Europa e predominou os bretões. E os povos de normandos, lá está, no norte, homens do norte, os homens que vieram lá dos confins das Suécias e das Noruegas e por aí fora, também invadiram aquilo. E claro, e os vikings e partiam todos. Aliás, o nosso hino originalmente tinha contra os bretões, mas é verdade. Olha, não sabia dessa, olha. Depois é que saltou para os canhões. Em vez de estar na cova. E aprender coisas. Sim. Mas, conseguinte, os britânicos foram originários ali, claro. E houve, claro, outros povos, como já se falou, mas desde sempre tiveram a maneira de ser, não é por estarem numa ilha que isso. Os madeirenses também estão numa ilha, é o que se sabe. Mas... Também é um bocado por estarem numa ilha. Aquilo que eu disse há um bocado em relação à maneira como recebem as pessoas. Eles, o que fazem fronteira é entre eles, entre Escócia e País Basco e Inglaterra. Era isso que há um bocado quando estavas a falar disso. Por exemplo, tu chegas à Grã-Bretanha, Reino Unido. Chegas lá, claro, tu primeiro que te embrenhas na situação, se não tiveres lá os amigos, estás feito ao preto. Mas depois, se começas a conviver com uns e com outros e com outros, eles depois acolhem-te bem. Se virem que tu correspondes... O primeiro contacto. Se correspondes à maneira de ser deles. Se não corresponderes, meu amigo, podes correr e saltar que não vais a lado nenhum. Porque é para defenderem a comunidade deles, porque se eles têm aquela coisa... Epá, o polícia, não sei se agora ainda é, Mas os policiais britânicos, há uns anos atrás, eles não andavam armados, eles não tinham pistola, eles andavam ali, era coisa, e tudo respeitava ali. Você olha, nos últimos 20 anos, olha para os estádios de futebol na Inglaterra e não há lá polícias. Claro. E há quanto tempo é que não há problema? E, mas aí, lá está a tal invasão, Por causa dos oligarcas. Não, isso também foi por causa dos anos 80 e os problemas que houve. Mas estou a dizer, a mentalidade deles, levaram um golpe, aprenderam, corrigiram e desde então nunca mais. Houve questões políticas entre irlandeses e britânicos e não sei o que, E depois atrás disso, como oitas à parte, atrás da religião vem a política e vem essas misérias todas. Claro, quando é para a bodega, para a pancadaria, isso foi noite. Não há nada. Não. E depois agora, muito mais, devido à invasão de estrangeiros de todas as culturas e mais uma. É uma mistura. E quem é que vai... Agora já está-se a dar um bocadinho mais seleção a essa. Quem eram os imigrantes? Como é que se fez a América? Como é que a França e a Alemanha evoluíram? Foi à custa dos imigrantes. E quem é que era imigrante? Eram os analfabetos, era isto, era aquilo, pessoas sem cultura nenhuma que iam para trabalhar como escravos, trabalhar como escravos ali para pôr que os próprios. Os ingleses. Um caso específico, olha, agora lembrei-me de um caso dos ingleses. Os portugueses safaram-se nos anos 60 e 70 a emigrar para a Inglaterra a fazer que serviços? Nos hospitais, a limpar as escarradeiras, a fazer as limpezas, não sei o quê. Porque o inglês era o senhor, mesmo pobre. Não se sujeitava mesmo a isso. Pobre, não se sujeitava a fazer mais... aqueles trabalhos mais sujos. Então tiveram de recorrer à mão estrangeira para conseguir levar. Hoje é um bocado diferente. Estão a recorrer aos portugueses para enfermeiros. São milhares aí para lá e eles vão recorrer a mão de obra de cá. O que é que eu disse? Que agora está-se a modificar a invasão de imigrantes. Hoje já estão a querer coisas qualificadas. Mão de obra qualificada. Ou para engenheiros, ou para esta coisa. No caso de Portugal, é a maior parte é enfermeiros. Neste caso, desta coisa das internet. Informáticas e não sei o quê. Porque já estão a aproveitar esses quadros. Antigamente, não. Falou aí na polícia e fez lembrar o caso que eu ia trazer aqui mais à frente, mas trago já. Eu acho que a Grã-Bretanha continua a ser um bocado evoluído em relação a outros, porque não vou dizer que não há casos em tribunais que ainda estão por resolver, mas quando é para resolver uma coisa, resolve-se. Passado dois ou três dias, se já está tudo denunciado, tudo apresentado, as provas todas, não se vai esperar dois anos. É logo na... Aliás, já vou falar do desporto. Aqui, o treinador do Benfica diz é mal criado com um árbitro e o Cachico chega no final da época a seguir. Estou a dar exemplo. Lá é na própria semana. Não esperam. E se tiverem a dar 14 jogos de suspensão no jogador, dão. E acabou. O rugby. Para mim é modalidade coletiva onde há mais respeito, apesar de ser violento, como as pessoas sabem. É o que as pessoas dizem. Olha para aquilo, não sei o quê. Qual é a modalidade onde há mais respeito pelo árbitro e pelo adversário? É no rugby. Onde é que surgiu o rugby? Quais são os originários do rugby? Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. O balde do futebol também nasceu na Inglaterra. Mas depois começou a invadir. Não, isso já foi diferente. Teve uma... O rugby até os anos 70, o que era? Era cá na Europa. Era Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Não havia mais nada. Okay. O resto não existia. Okay. Na Europa, o rugby. Mas eu estou a falar do futebol. E eu estou a dizer, a diferença é essa. O rugby durante muito, muito tempo foi isso e mais nada. Agora o futebol há muito tempo já começou a globalizar-se. No século XIX. Já começou. E já na China havia homens a dar para trabalhar. Aliás, o primeiro clube português nasceu em 1876. E que era, não sei o que, a Futebol Clube, de certeza. Olha, por acaso não era, era a Associação Académica de Coimbra. Não, isso não foi uma coisa de futebol. Foi, está bem, mas eles começaram com a prática desportiva. Está bem, não foi. Não sei se ainda há muitos anos que eu não passo por ali, antigamente passava muito, na Rua da Constituição, no Porto. No campo da Constituição. Futebol Clube. Em inglês. Exatamente. O Boa Vista. E não era jogo, era mates. Sim. O Boa Vista. E os penaltis, corner. O penalti ainda hoje disse porquê. E o corner. O corner. Ainda hoje há comentadores que dizem corner. Os ingleses vieram para aí com os vinhos do Porto e não só, e com os têxteis, e trouxeram o futebol com eles. Eles, para se entreter, juntavam-se e faziam futebol. A malta agora, de cá começou a ver. Agora fez-me pensar numa coisa que ainda não tinha associado. Se bem que a primeira bola do futebol diz-se, há vários motivos, há várias contradições, mas a primeira bola de futebol foi, veio em Portugal em 1884, pelos irmãos Pinto. Foi. Que eles estiveram lá na Inglaterra para fazer não sei o quê, e quando chegaram trouxeram uma bola de lá para poderem jogar cá. Só, cá está. Depois os ingleses, muitos dos nomes, esse, o Bovista, por exemplo, sei lá, o próprio Futebol Clube do Porto, não é? Em 1893. Então, o que é Sporting? Que é de Sport, de desporto, Sporting. Sport, Lisboa e Benfica. É só escolher-se. Fez-me pensar uma coisa que não tinha associado, que é... Já falámos aqui sobre os latinos há uns meses, e aí juntando isso aos britânicos, o rugby sempre foi uma modalidade de respeito, porque foi entre os britânicos. E agora quando é que se vê mais confusão e falta de respeito? Porquê? Porque entrou em França, Itália e Argentina na cena mundial, e pronto, já estão a estragar tudo. Qualquer deles. Daqui a décadas vamos ver o futebol, quase ao nível do futebol. Mas voltando à polícia, ao desenvolvimento e resolver casos e estar um bocado evoluído. Nem a propósito, eu li isto bem na terça ou na quarta-feira, uma notícia recente. O que é que aconteceu na Grã-Bretanha? A polícia britânica conseguiu prender em flagrante um pedófilo após um agente se ter feito passar por uma menina de 12 anos na internet. Não quiseram saber de questões legais, de criar perfis falsos, de estar preocupações. É para apanhar o homem, pumba, vamos inventar qualquer coisa e apanharam, e está feito. É isso que eu acho que eles continuam a ser um bocado um passo à frente dos outros. O caso, o que é que têm a dizer? Está aí muito rápido. Nesse aspecto concordo plenamente. Acho que é assim... Claro que é assim, é um risco, mas quando ou seja, é um risco, como é lógico, pode correr bem, pode correr mal. No caso correu bem, pronto. Mas também cá está, correu-se mal e eles dizem, ah, eu não, que ele fez, inventou não sei o quê, agora precisamos... Pronto, é... Não ia surgir esse escândalo se tivesse corrido. Não ia surgir. O que mais podia acontecer é, olha, enfim, ficava... Pronto, o homem não, se não fosse apanhado, não era apanhado, pronto. Se não fosse apanhado, nem sequer tinha surgido, nem sequer sabiam. Tinham criado perfil falso, mas nem sequer sabiam. Por alguma razão, antes de aparecerem estas polícias interpolos e assim, qual era a polícia mais categorizada do mundo? A britânica. A Scotland Yard. Exatamente. O pátio escocês. Ainda hoje há muito respeito para... O pátio escocês, lá foi a Scotland. O West Ham, fiamos ao West. Mas ainda, hoje há muita concepção a respeito para a Scotland Yard. E eles foram depois com os americanos, com os franceses, com a Sureti. Operações em conjunto. Operações em conjunto. Sim. Juntaram a polícia. E começaram de onde? Aprenderam de onde? De lá? Na Escócia. Pronto, é para se dizer. Não é na Escócia, é na Britânia. Carlos. É isso, não, é... Não, mas somos britânicos. Hoje, se só tivesse ouvido, mas... Somos britânicos. Doutor reta final. Ou seja, para fazer um sprint, não é? Exatamente. Para ver se ganhas a última etapa da volta. A meta está ali já. Já estou a ver. Mas, pronto, não, é, eu tenho uma opinião muito simples sobre os britânicos, que é uma espécie de povo mítico, ou seja, eles mesmo, as tecnologias, mesmo todo o mediatismo que há nos países à volta, a tendência para o sensacionalismo, até em alguns, sei lá, nós vejamos aqui, sei lá, aqui em Portugal, ou mesmo até em França, por exemplo, é um dos países que se deixou levar pelo sensacionalismo. A França sempre teve o seu, enfim, mas agora a França regrediu e muito, em termos sociais, regrediu imenso. E há todo um socialismo que está a cabo de muitos países. No caso do Reino Unido, eles mantêm-se, não digo... Também existe. Inflexíveis, mas não se deixaram levar da mesma forma. Continuam a ter aquele respeito, continuam a ter aquela... Continuam a falar sensacionalismo de quê? De tudo, desde, sei lá, desde aquelas miudinhas, também, eu não sei se isso acontece, mas desde aquelas miudinhas de 5 anos que já namoram e já têm internet e telemóvel. Sim, estavas a falar da imprensa. Na Inglaterra, um dos problemas da imprensa é esse. A imprensa não... É o da Sun, isso. A imprensa, se calhar, é o único caso está bem pior do que muitos países. Não é bem assim. Ah, pá, há bom e há mal. O que é bom é muito bem feito e os tabloides aceitaram isso, a maioria. Mas lá está, o que é bom é muito bem feito. Só uma parte. Tu cresceste a ver a BBC Vida Selvagem? É tudo feito onde? Eu sei. E por quem? Por britânicos? Sim. Eu só quero meter aqui uma parte. Hoje é difícil encontrar uma zona do mundo onde se diga assim: olha, aqui é que se vive bem e tudo direitinho, não sei o quê. O mundo em toda a parte. Suécias, Finlândias, Noruegas, acho que é assim. Continua a ser assim. Não, e não, mas já está a ser beliscada de vez em quando por este caso e aquele. Claro que não é um grau como nos outros casos. Mas isso o mundo, mesmo aqueles países direitinhos, já estão a ser adulterados. Tendo em conta que quando a gente escolhe um tema, falamos de 10 a 11, eu acho que um tema para uma próxima edição poderia ser: o que é viver bem? Oh, para a semana já temos tempo. Digo eu porquê? Porque isso de viver bem, eu vivo bem aqui em Portugal. E estamos no paraíso, como já se disse aqui. No entretanto, quanto mais altos os meus critérios... Não fales muito para a semana, falas sobre isso. Mas é assim, pronto, tirando os tabloides... Mas cá estamos, mesmo os tabloides, as pessoas já sabem o que é que vão contar, não é? Sabem que os tabloides são sensacionalistas, sabem que os tabloides não dizem muita coisa, muitas das coisas que dizem não são verdadeiras. E o que interessa é os carros dos jogadores, é para onde é que foi a filha passar a férias. O que interessa nesses jornais são os jornais para um público sensacionalista. Não é? Mas nós estamos nas percentagens, é menor do que no Mas lado. Nós temos, por exemplo, aqui, não há notícias para o público sensacionalista. Parte-se do princípio que são todos sensacionalistas. Exatamente. Do outro não, mas a maioria. Dizeres a política ou futebol, seja lá... E quem não é sensacionalista está à vontade. Porque... Há canais nas operadoras por cabo que permitem que nós tenhamos outras alternativas. Agora, se nós vemos as notícias, tirando a RTP por ser pública, tem outras responsabilidades. Ainda assim, vá, mas é aquela que é menos. Mas nós vemos os canais privados, sobretudo, e tudo, mesmo até em rádio não é tanto... Também não há tanto público. Mas também de vez em quando metem a porta. Sim, mas também nos jornais, não é? Eu ainda esta semana deparei-me com uma notícia, acho que foi do Correio da Manhã. Ah, esse também é fresco. Quer dizer, a notícia já é de 2008, não sei o que é. Mas alguém partilhou esta semana, eu vi. Aquilo tinha lá os rendimentos todos, de Braga, não sei o que é Mesquita. Sim, Mesquita Machado. Presidente. Tinha lá, não sei o quê, rendimentos, Cláudia, 1996, líquidos, não sei quantos mil, transação, não sei quantos mil no banco, Francisco, não sei o quê, a família Mesquita, não sei quantas, mas tinha lá todos os anos. Mas isso não é sensacionalismo, isso é denunciar os dinheiros públicos. Mas é que naquele caso, havia lá uma que dizia: Ana Catarina, recebeu 2.300 e tal euros num ano. Isso é denunciar os valores que andam-se a pagar nas autarquias. Não, mas é que naquele caso, o que ficou provado, aquilo que eu li na notícia, é que não havia nada que acusasse a maior parte daquelas pessoas. Tirando tal Francisco, que lá tinha um edifício qualquer alugado à Câmara, que na altura era gerida pelo pai. Tirando isso, os outros faziam uma vida perfeitamente normal. Foram envolvidos na história porquê? Porque são parentes. E porque vem de pá. Sabes que o Correio da Manhã é o jornal grande mais. Eu sei. Pronto. Porquê? Porque a maioria do povo português... E aconteceu algum... Depois dessas notícias virem a público, aconteceu alguma coisa a esses indivíduos? Nada. Arranjaram-lhe outros tachos ainda maiores. Não, é porque assim, importante mesmo, nesse caso por acaso acho que não, mas o que é que... Eu acho que tudo bem, pronto, há casos que se denunciam e devem ser denunciados. Mas havia ali muitas pessoas e muitos anos, muitos gastos que não tinham nada a ver. Qual é que é o problema em tu teres um trabalho lá numa loja qualquer ou não sei o quê e se recebam no final do ano 2.300 euros? Isso quer dizer que não se recebeu praticamente nada. Está bem que era 97, 98. Mas 2.300 e tal euros num ano é um trabalho em que até ganhas mal. Nem chega ao salário mínimo. Pois, portanto... Não, se calhar na altura chegava, isto foi 98, pega. Mesmo assim, estou a fazer contas, mas chegava. Mas assim, ou seja, não é? E ela está lá na Catarina, começou a trabalhar, não sei o quê, e a Cláudia, e a tal Cláudia, não sei das quantas, recebiam aos 40 mil euros por ano. Que ganhavam bem, pronto, tudo bem. Bem, pronto, não ganhavam nenhuma. Pronto, não sei quanto é que ganhavam, mas todos somos assim. Tinham os trabalhos deles, que não estavam nada associados a câmaras, percebes? Há toda essa sensação aqui em Portugal, e nós vemos, por exemplo, porque é que a realeza espanhola está aqui no ridículo, já há muito tempo. Isso porque, é outro caso. Porque também que eu não sei se... Porque os espanhóis também se deixaram levar a seu tempo. Ok, são latinos. E como latinos que somos, somos todos mais sinceros. Mas aí também se sujeitam. Quem está de um lado do trono também se sujeita a essas coisas. Mas, ou seja, não há nenhuma preocupação. Não, mas é que não há nenhuma preocupação. Por um motivo muito simples. Porque... até fica mal. Não é? Até parece mal estar a repreender quem é sensacionalista. Até quase... Não adianta, as pessoas não te criticam por tudo. Ah, eu tenho é que me entreter, tenho é que não sei o quê. A gente tem é que saber das coisas. Sei lá, eu confesso que não consigo... Eu não consigo... E tu queres mostrar é que no Reino Unido o esquema é diferente. No Reino Unido é isso. Apesar de haver, como é lógico, sensacionalismo, e apesar da própria tecnologia, como a internet, ter trazido mais sensacionalismo ao país, mantém-se a identidade, não houve uma destruição daquela identidade. Vamos embora, Joaquim, ou vai falar? Não, vou-me despedir, porque a barriga já está a dar horas. Para o jantar, porque isto, o programa é às 6, é para o jantar. Mas é, agora ainda tenho de fazer uma viagem muito grande até caminha. Ora bem, caros ouvintes, colegas e amigos, para todos uma boa tarde, que... Espero que não se tenham cansado, que os ouvidos não lhes estejam a doer das asneiras que para aqui dissemos e que passem tudo muito bem. Até à próxima semana, cá estaremos com saúde, com saúde. Sugiro escutarmos um dos hinos mais, da minha perspectiva, um dos hinos mais bonitos que existem, God Save the Queen. Não sei se o Carlos tem alternativa. Não, podemos escutar esse. Vamos escutar mais um hino. Já há muito tempo não falávamos aqui sobre um país. Falámos sobre os americanos, os brasileiros, fomos à Coreia do Norte. Falámos sobre Portugal já em mais que uma emissão. Portanto, agora fechamos com o God Save the Queen, no hino do Reino Unido, e o Carlos vai falar. Que nem é bem... Se não é bem um hino... De Inglaterra. Sim, mais por aí. Sim. Porque eles não têm propriamente um hino... É o hino da rainha. Eles não têm... Sim, eles não têm... Não, mas há um hino da Escócia e do País de Gales, por isso. Isso é mais Inglaterra. Por isso é que eu digo, é um hino da rainha. E eles não têm... Você já reparou, e antes de irmos embora, que a bandeira do Reino Unido é a mistura... Ah, só agora é que me disse. Não, já eu pensei que não soubesse. Está bem. É os vermelhos, a Escócia, a cruz em Inglaterra e também a cor do País de Gales. Sim. E a Irlanda do Norte também é parecido, quase igual à Inglaterra. Vamos embora. Daqui a 7 dias voltamos porque vamos falar sobre o. Quer viver bem, não é? É isso. É. Vou viver bem. Escutemos. God save the Queen. God save the Queen. Outro gato não. God save the Queen. Outro gato não.